perturbada. Sei que é somente Deus pra me tirar dessa cilada. Lutar com as minhas próprias forças não consigo mais. O sistema veio manipulando, tirando a minha paz. E é isso que ele faz, em jornais, revistas e TVs, contaminando a alma daqueles que observam lei e vê. Só não consegue enxergar a instituição tomando conta do seu ser. Pouco a pouco ela vai te dominando, louco. Pouco a pouco pro inferno te levando, louco. Contaminado com o vírus HIV, louco. Tão viciado como um fumador de crack, louco. Os pensamentos atravessam qualquer roupa, louco. Já levou pra cama esta, aquela outra, louco. Qualquer mulher que desejar no pensamento terá. É tipo mágica, é só parar e pensar. Quem já passou por isso sabe bem o que estou falando, louco. Começo com o pensamento, depois quero vê-lo realizando. E para isso acontecer, não vai ficar parado. Festa, balada, todo dia de segunda a segunda. Só fala mulher, pensamento mulher, fraqueza mulher. Mais um contaminado do jeito que o diabo quer. Mais um lutando contra os conflitos de Lucifer. De Lucifer. Um caos total, principalmente época de carnaval. Até pra vender bala, a mina tem que se mostrar. Com seu rebolado fazendo maluco viajar. Na paranoia de ter em suas mãos, não importa se é casado ou não. Manipulado de tal forma, não pensa no futuro, só quer curtir o agora. Mais um dominado, contaminado pelo sistema. E o que fazer para resolver este problema? É simples, abra os seus olhos espirituais e comece a enxergar as coisas como realmente são. Não deixe que Satanás te manipule, não, meu irmão. Sistema que só quer te confundir, te levar para o abismo, seu dinheiro consumir. Então peça discernimento para o Espírito Santo, para que não seja contaminado por este mundo louco insano. Por este mundo louco insano. Por este mundo louco insano. Pelo olhar, na vontade de obter, querer poder, cobiçar. Um prato cheio pro inimigo vir zoar, entrar na sua mente e te dominar. Mas um verdadeiro cristão luta de joelhos, quebrando as algemas deste mundo louco, louco. O sistema que só quer te deixar louco, louco. Contaminando sua alma com a prostituição. Ganância por dinheiro, te pedindo chegar à verdadeira salvação. A solução que é somente Cristo Jesus. A verdadeira vida, a verdadeira luz. A solução para todo tipo de problema, louco. O único que pode combater este sistema, louco. Se acredita ou não, só ele tem a porção que pode te libertar deste mundo louco. Cão, ratatata, clique, cleque, bum, pipoco. Distribuindo rajada de palavras porque agora estou louco. Louco por Jesus, por ele estou louco. Pra acabar com esses conflitos, estou disposto.